viver aquilo que vivemos outro dia. Teríamos que nascer de novo e de novo nos olharmos e de novo nos amarmos. Isso é pura fantasia. Reinventar um mundo, reinventar a vida para viver aquilo que vivemos outro dia. Sob a sua mão inquieta, meu desejo se perdia. No silêncio dos seus beijos, o meu corpo estremecia. Para viver tudo de novo, até Deus do céu duvida. É difícil acontecer duas vezes numa vida. Para viver aquilo que vivemos outro dia. Reinventar um mundo, reinventar a vida para viver aquilo que vivemos outro dia. Você me acariciava docemente e atrevida, e nós dois nos entregamos sem pudor e sem medidas. Cada instante, cada beijo mudou tanto as nossas vidas. É difícil acontecer duas vezes numa vida. Para viver aquilo que vivemos outro dia, teríamos que nascer de novo e de novo nos olharmos e de novo nos amarmos. Isso é pura fantasia. Reinventar um mundo, reinventar a vida para viver aquilo que vivemos outro dia.